Finalmente. Ai, demorei, mas cheguei. Não sei se demorou tanto a me trazer de volta pro Interlúdio, hein? Mais de um mês fora de casa, sem podcast. Vocês estão... Ei, peraí. Onde diabo que eu tô? Cadê o Interlúdio? Olhe. Olha, apareceu, miserável. Tu tava onde, papá? Onde eu tava? Onde é que eu tô? Que diabo de estação mal acabada é essa? Olha quem chegou, o presepeiro. Digo, o nosso excelentíssimo senhor capitão. Que diabo é isso? Um motim? Vocês venderam Interlúdio? Não. Que tipo de imagem o senhor faz de mim? Sou uma excelente, imediata e capitã substituta. Nunca deixaria nenhum mal acontecer com a Interlúdio. A nossa querida nave está na doca sul dessa base abandonada. E o que aconteceu pra vocês virem parar aqui nesse ferro velho ambulante? Parece uma estação mal assombrada isso aqui. Duvido que não tenha aqui, no mínimo, uma caranguejeira espacial do tamanho da minha cara nesses dutos de ventilação. E essa é a razão por qual ninguém estava sentindo sua falta. O quê? Eu disse que a sua falta foi sentida e abalou um pouco a tripulação. Encontrei então esse lugar que serviria como porto seguro e dei 11 dias de férias a todo mundo. Você o quê? E se algo acontecesse? Por acaso você não pensou que algum saqueador poderia vir aqui encontrar a Interlúdio desprotegida? Meu bem, eu não sei se você esqueceu, mas eu sou uma forma de vida digital que tem a consciência habitando aquela nave. Cada circuito, porta e reentrância da Interlúdio é quase uma extensão do meu corpo. Por mais estranho que isso pareça. E posso usar o sistema de defesa, camuflagem e voo com a facilidade que você respira. Além de ser uma diva, quase uma deusa, quando se trata de holografia não seria difícil espantar um bando de saqueadorzinho safado. O senhor quer que eu pare ou continue com a surra verbal? Não, perdão aí, dona Fodona. Você é muito mais do que capaz para cuidar da Interlúdio. Por mais que eu não concorde muito bem com suas escolhas. Ah, deixa isso pra lá. Eu tô muito cansado para discutir qualquer coisa agora. Só quero encontrar o pessoal, descansar e depois colocar essa coisa toda em ordem. A tripulação está no nível superior, na área de convívio. O sargento Schnauzer vai levar você até lá. Não é, cria do Satanás? Rapaz! O que é que você falou aí? Tá esquecendo com quem tá falando? Beleza! Ok, então. Vamos lá, parceiro. Eita, que é nóis! Júlio, Arexu, quanto tempo, moço? Como é que vocês estão? Ah, capitão, faz tempo mesmo, hein? E aí, sumiu? Você aproveitou as férias? Férias forçadas, né? Que a Holly me abandonou lá e eu tive que rodar vários universos diferentes até encontrar vocês estacionados aqui. E vocês, pelo jeito, também não estavam aqui, que a situação aqui tá deplorável, né? O que é que vocês andaram fazendo aí nesse período? Ah, eu aproveitei que como você tava longe, a gente não podia fazer muita coisa enquanto esperava você voltar, resolvi tirar o atraso de um monte de coisa. Peguei uns livros pra poder ler, o Adalei as Novas BR, consegui ler livro, uns 3, 4 livros nacional, aí li, voltei a ler mangá também, logo depois terminei de ler esses livros, terminei de zerar o Zelda lá que eu comecei faz uns 30 podcasts atrás, mas já consegui zerar ele também, deu pra aproveitar bastante, adiantar um pouco a fio aí enquanto você tava longe. Eu fiz praticamente a mesma coisa, aproveitei o mês da Leia Novos BR, só li praticamente autores nacionais naquele mês, e terminei séries, revi outros, revi Voltron, tô revendo Stranger Things por causa da segunda temporada, e é isso. Opa, então é pelo menos vocês fizeram coisa produtiva, vai ser bom que a gente vai poder fazer várias indicações pros ouvintes mais pra frente aí, quem sabe começar por Voltron. Ai, ai, mas eu dei umas voltas aí, esse período de tempo parece que tá uma zica atrás da outra, uma coisa ruim atrás da outra. A Holly me largou lá, lutando com um cara de inseto, e aí eu tive que viajar de um universo pra outro e... Que diabo foi que aconteceu? Tá todo mundo bem? Faltou energia aqui também? Ai, meu Deus, tá faltando nada pra acontecer agora. Oh, meu Deus, o que foi que aconteceu, Holly? O senhor viajou com a carteira. O boleto chegou e não tive como pagar a conta de energia. Que conversa maluca é essa? A conta de luz? A gente não paga energia aqui na nave? Não tem isso? Ok. Talvez eu tenha exagerado quanto a essa estação estar em bom funcionamento. Ela estava abandonada e não via uma boa manutenção há bastante tempo. Fiz o que pude para deixar funcionando. E só. Os meninos não estavam aqui, tudo bem. Mas por que você não colocou o Schnauzer para fazer a manutenção? E você, ô criatura abençoada? O que é que você ficou fazendo enquanto eu estive fora? Atualmente eu tô fazendo um 300 VIP na Bahia. Graças a Deus expandiu aí pelo Brasil afora. E ganhei milhares e milhares de fãs, como viu ganhando aí. Brasil e Ura, pô. Se sentindo Ivete Sangalo toda ele, rainha da Bahia. Ai, Ivete, Ivete é minha pedinha. Sinceramente, às vezes eu duvido que ele esteja falando português. Certo, certo. Vamos focar aqui. Como é que a gente resolve essa situação? Bom, o sistema lacrou quase todas as portas da estação. Não consigo acessar os drones de reparação e sem eles não adianta ir até lá. Meu maravilhoso corpo é lindo, mas não é físico. Então, alguém tem que ir lá embaixo para reiniciar tudo manualmente. Sim, mas alguém pequeno e capacitado para tal tarefa. Perfeito. Então a gente manda o final, Zé. Nem minha pai, não vou vovar. Você é um antigo piloto e entende tudo de mecânica. Consertar o estrago vai ser mole. Não, é muito difícil. O que tem de difícil em descer por um duto de ventilação claustrofóbico com pouca visão em uma estação espacial abandonada até uma sala de máquinas onde ninguém vai há anos para trabalhar no maquinário quase no escuro? Sai daí comigo, não, vovar. Um beijo pra vocês. Peraí. Finals, vem cá, deixa eu falar com você, de homem pra pessoa cachorro. Você não quer fazer isso porque tá com medo, né? Eu não tenho medo de nada. A verdade é essa. Eu não tenho medo de nada. Ótimo, nunca duvidei disso. Você é talvez a pessoa mais capacitada e corajosa dessa nave. Tô errado? Não. Você é o cara. Sou. Quando você precisou da nossa ajuda, fizemos de tudo por você. Porque você é essencial pra nossa equipe. Claro. O que seria de nós, senhor Grand Schnauzer? Rapaz, que maldade, rapaz. Você acha que poderia ir lá e ajudar a gente nesse momento difícil? Rapaz, vai depender do local. Não se preocupa com isso, não. A Holly vai te acompanhar e vai te passar todas as coordenadas e instruções durante o processo. Pronto. Ótimo. Então vai lá. Seja nosso herói mais uma vez. A gente vai ficar aqui torcendo por você. Beleza, papá. Certo, Holly. Conseguiu o que a gente precisava. E o que a gente vai ficar fazendo aqui na penumbra enquanto o Schnauzer vai resolver esse problema? Graças a você, eu vou ter que vigiar e ajudar o Schnauzer nesse serviço. Mas aproveita que os meninos estão aí e grava um podcast que nossos ouvintes estão há muito tempo sem ouvir a nossa voz. É uma boa ideia. Já que a gente tá aqui, vamos lá, né? Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou esse Barros, seu capitão, e aqui comigo, no escuro, enquanto tentamos recuperar a energia para sair deste lugar todo acabado que a Holly nos meteu, está o senhor Arexu. Fala aí, pessoal. Tomo a deriva no espaço, trevas e solidão, e é isso aí. E o senhor Júlio? Ah, gente, vamos aproveitar esse clima todo de bagulhos sinistros para poder contar umas histórias tenebrosas aí para vocês. Você falou uma coisa muito bem dita aí agora aqui. Vocês também faziam isso quando vocês eram mais novos? Ouvia aqueles filmes, aquela coisa de aproveitar, faltar luz, vamos contar história de terror. Aqui era muito comum. Faltou energia, o povo acendeu a vela, você já quer começar umas conversas malucas, começa a fazer umas coisas, brincar com as sombras, começar um negócio assim maluco. Como se estar no escuro não fosse suficientemente assustador pra uma criança, ter que inventar a história junto e botar um cagaço. Uma pergunta que eu quero saber, que eu nunca perguntei de vocês. Vocês são chegados? Ligado assim numa coisa sobrenatural, numa história de terror, horror, um filme, sei lá, uma HQ, uma coisa assim? Eu não sou tão chegado assim nesse tipo de história, mas falando da questão de quando eu era criança, aqui era um pouco diferente. Tinha até um pouco dessa questão de contar história, aproveitar quando acabava a energia pra poder fazer alguma coisa, mas normalmente, tipo, brincar de pega-pega, a gente acabava virando mais um momento de diversão do que de susto ou de medo, propriamente. Então, eu adorava quando acabava a energia, assim, em casa, que tava todo mundo junto, porque a gente ia se divertir. Às vezes, nem fazer brincadeira nenhuma, só usava a luz da vela, daí que nem você falou, começava a fazer desenho com as mãos, começava a inventar história, fazer dinossauro, comer os negócios, eu gostava bastante. Mas agora, pra questão de histórias, assim, eu leio leio assim uma coisa ou outra, vejo, tem algumas obras que me chamam bem a atenção, mas não é um gênero que me seja meu favorito ou de coisa que eu mais consumo, mas tem obras bem legais também poder falar dele. Minha experiência é parecida também na infância e na falta de energia, a gente não era tanto de inventar histórias e contar casos de assombração e de terror e coisas do tipo. Eu acho também que eu nunca tive tanto medo assim de escuro desses casos assim, eu sempre os considerava casos, não, isso não existe, isso é fantasia e ficção. Aí eu fui crescendo e fui ficando mais temente a esse tipo de coisa. Mas da infância não. E quanto a histórias, assim, eu consumir esse tipo de produto que causa suspense, causa terror, assim, também não é o meu gênero de histórias favorito. Não é uma coisa que eu vou atrás ali, sou aficionado, não. Mas eventualmente acabo consumindo um filme de terror, lendo um livro que tem uma pegada mais assustadora, mais macabra, assim, mais sinistra. Mas não tende a ser meu tipo de obra, de coisa que eu consumo preferido ou com prioridade. Entendi. Ah, bicho, você com um rapaz do interior, eu achava que você tinha, na infância, aquelas histórias sobrenaturais, de lobisomem, aquelas coisas. Você é do interior de Minas Gerais? Tem. Ah, que decepção. Aqui, em Salvador, lá onde eu cresci, praticamente não tinha. Tinha essas coisas assim, de a gente falar, ter lenda urbana, alguma coisa assim, mas faltar luz. Quando a gente visitava a avó no interior da Bahia, era certeza a gente ter história maluca, história... Maluca não, que a gente não vai desmerecer também o crendice popular, né? Mas era costumeiro você pegar, se tivesse energia, sentar na porta de casa, aproveitando a luz da lua, a luz das estrelas, sentar assim do lado de fora, pega uma cadeira, senta no batente mesmo, e ficar contando histórias sobre passado, uma história sobre isso ou aquilo, vez que se perdeu no mato e tal entidade, criatura, sei lá, o caipora, o curupira. Não necessariamente essas entidades, mas só para dar um exemplo. Tipo, é muito comum na região, na cidade de Maragogipe, que fica no Recôncavo Baiano, que é a vovó do mangue, que é a espécie de criatura, assim, uma entidade como o curupira que cuida das matas, a caipora que cuida das matas, a gente tem o vovó do mangue, que é tipo uma senhora negra que cuida da região do manguezal. Ela faz as mesmas coisas ligadas ao curupira, tipo a proteção, que faz as pessoas se perder. Tem aquelas mesmas crendices de você tem que levar cachaça, fumo, pra você se livrar depois que você se perdeu dentro do manguezal. É tipo, se perder no manguezal é muito fácil, que aquelas árvores são baixas e cheias, os galhos são emaranhados, você não vê muito ao longe. Se você tá no meio do manguezal, preso na lama, tudo é a mesma coisa. Então é muito fácil você saber mais ou menos de onde veio isso. Mas você vê aquelas histórias assim, e a pessoa tá, sempre foi pra mesma região do mangue e do nada se viu perdida. Tipo, ué, sempre vim mariscar aqui, sempre vim pegar meu caranguejo por aqui e agora eu tô perdido. Aí a pessoa tinha que vestir a camisa do avesso pra poder se livrar. A pessoa demorou horas, a pessoa do nada perdeu horas naquela atividade, sendo que ela ia e trabalhava diariamente para vender e ganhar seu dinheiro. Era muito comum esse tipo de coisa. Antigamente, minha avó cozinhava muito com lenha. Então ela tinha essa história de ter ido pra mata, pegar lenha, se perder e blá blá blá. Por isso que eu perguntei se você tinha histórias do tipo. Então eu acho que o sobrenatural, essas histórias meio suspense, terror, que seja, mesmo que seja de forma mais leve, com vinda do folclore popular, assim, mais atenuada, eu acho que sempre fez parte da minha vida. Mesmo eu não sendo um consumidor voraz de terror, horror ou suspense. Na literatura, na filmografia, etc. Quando eu era pequeno, eu nem assistia filme de terror. Eu sabia que estava passando Chuck na televisão. Chuck, pra mim, quando eu era criança, era terror, né? Depois que você cresce e vai assistir aquele filme, você vê que o filme é mais uma comédia do que um terror. Quando você é uma criança, o boneco assassino te assusta. Eu passava do meu quarto pra ir para o banheiro, tinha que atravessar o corredor e passar pela sala. Se estivesse passando um filme, eu corria do corredor pro banheiro sem nem que desguelha olhasse pra televisão. Não posso nem ver. Aí tava correndo pro banheiro. Tinha esse medo maluco, que os outros me botavam aquele... Não, filme de terror. Mas essa coisa sobrenatural da natureza, como essas histórias dos avós, não me assustavam. Tipo, me deixava muito curioso. Eu queria ver. Eu queria ter uma experiência com esse tipo de coisa, sabe? Então, quando a gente ia, assim, pro interior, assim, roça mesmo, a gente já chegava lá, teve uma época que não tinha nem energia elétrica, a gente já chegava quando tava anoitecendo, a gente já ia logo dormir, porque tem aquela coisa de relógio biológico, então a gente não tinha muito isso de gastar um tempo em volta ali contando esse tipo de história. E a gente demorava muito pra se rever, então o tipo de assunto que saía com mais frequência era assunto relacionado à família mesmo, a quem tá fazendo o quê, esse tipo de coisa, assunto trivial de família. Então não chegava ao ponto de ir pra essas histórias, assim. E uma outra coisa que eu ouvi, assim, mas ninguém dava muita confiança pra aquilo, pô, é um caos aqui. Então, nem na família mesmo você levava esse tipo de história a sério, nem pra causar medo, nem pra causar espanto. É, seria isso. E na cidade aqui de Ouro Preto, aqui onde que eu moro, é uma cidade antiga, é histórica e tal. Eu sei que tem alguns casos, assim, de, procissões. É uma cidade com bastante influência religiosa. Então, tem história de procissões fantasmas, algumas coisas assim. Mas, a gente que mora aqui, a gente meio que não dá muita confiança pra isso também, não. Não dá, não presta atenção, não tem muita curiosidade pra esse tipo de assunto. Eu lembro que tinha um livro na escola que compilava esse tipo de história, mas não me chamava atenção, eu nunca abri ele pra ler. Eu sei que existem essas histórias, tem esses casos aqui, tem, não são poucas, tem um compilado que fizeram um livro com ele, mas eu mesmo, morando aqui, não sei, não saberia contar nenhuma desse caso. Nessa questão de vir as histórias de vô, assim, os meus avós, ambos, eles vieram da roça, então eles tinham muitas histórias, assim, envolvendo, né, essa questão do mito, do Curupira, né, mas era difícil a gente conciliar, teve, eu acho que uma ou duas vezes só que a gente tava conversando, todo mundo junto, assim, batendo papo, e acabou a energia, acabou surgindo esse assunto. Na maioria das vezes é que nem o Arifo falou, era conversas mais triviais, né, mas aproveitando, assim, o que você falou da questão do medo na infância, eu quando pequeno era muito mais medroso, né? Eu tinha, por muito tempo não consegui dormir sozinho, ouvia barulho, ouvia qualquer coisa, saía vendo sombra, começava, a imaginação ia longe lá, eu ficava com medo. Os filmes também, essa coisa ia passar, tava passando Chuck, Pânico, que meu irmão também gostava de assistir o Pânico na época, tudo, eu passava longe de prestar atenção nesses filmes, nunca me interessei muito mesmo, não. O que me dava medo nessa época aí, na minha infância de criança dos anos 90, era o Gugu fazendo sensacionalismo com o chupacabras e com aquela coisa também de fenômeno de poltergeist, acho que é isso mesmo. Poltergeist. Fantasmas, pessoas que já morreram aparecendo em fotos na televisão, esse tipo de coisa me dava mais medo do que essas outras histórias, assim. Domingo que eu vi o Gugu falando do chupacabras, eu não dormia, não. Falei assim, bicho, vai aparecer. Eu vou ser abduzido. E agora? Não é abduzido, você é atacado, drenado. Você falou do negócio do Gugu, eu lembro da foto do João Paulo, que fazia dupla com o Daniel, que tinha aparecido num show, fantasma no show, no palco. Nossa, tinha essas histórias, meu. Aquelas coisas, quando eu pegava e aparecia lá, que o pessoal pegava e passava na TV, que, já foi tirar uma foto e apareceu o espírito da pessoa que morreu ali, da irmã de não sei quem, que tava no velório. Tinha umas histórias que era sinistra mesmo. E o Linha Direta? O Linha Direta era de menos. Eu assistia, eu gostava de assistir. Tanto os dos crimes modernos, quanto os crimes clássicos, o Bandido da Luz Vermelha, aquelas coisas, eu gostava muito. Linha Direta eu me poupava. Vamos poupar disso. Eu até assisti um ou outro, só que ficava sempre naquela tensão, assim, da forma como ele contava, o apresentador, era trilha sonora também que eles colocavam, uhum. só ajudava com o clima. Mas esse lado das coisas mais policial, assim, mais do criminal, eu sempre fui fã, sempre gostei de ver, assim, não me assustava tanto quanto uma história que não tinha explicação. Não ter explicação sempre me incomodou muito mais. O sobrenatural, por não ter explicação, sempre me causava muita curiosidade e ao mesmo tempo me incomodava. E como assim? A resposta é essa, não faz sentido, como pode ser isso? Aí quando era caso, tipo, eu lembro direto sobre ET de Varginha, essas coisas, tinha uns fantásticos, ET de Varginha, esse negócio assim, deixava muito mais intrigado. Essa parte, tipo, deixava curioso, plantava curiosidade, você tava vendo que era uma coisa assim que tava acontecendo, tudo. Eu não sei, eu acho que a forma deles explicarem isso nesses programas, assim, quando eles faziam essa matéria, não sei se era por só mente infantil, às vezes ingenuidade, por estar vindo da TV, soava mais realista, tipo, que aquilo poderia estar mesmo acontecendo, não sei, dava uma impressão diferente pra... Entendi. Eu acho que quando eu era menor, naquela fase mesmo que eu disse nos filmes ali, era parte do que a mãe superprotetora ali falando, pro menino não ver esse filme, ver isso aqui, do que ele vai ter pesadelo. Porque recorrente, você, criança, você tem imaginação mais fértil, você acaba tendo mais pesadelos e querendo não dormir sozinho, aquela coisa que você atrapalha seus pais e tudo mais. Mas depois que eu fui assistir essas coisas, fui querendo ver e queria ficar acordando até tarde, aproveitava que minhas aulas eram à tarde e começava a ver um ou outro filme, uma coisa assim. Me lembro de alguns outros filmes. Eu acho que os filmes de suspense e filmes sobrenaturais sempre me encantaram muito mais do que uns filmes de horror ou filmes terror, gore, assim, de assassino, tipo, esse massacre da Serra Elétrica, essas coisas. Até o mesmo é sobrenatural, o Olhos Famintos, mas, tipo, aquelas coisas assim, não, nunca me chamava tanta atenção quanto um filme de lobisomem onde não revelava a coisa direito. Olhos Famintos, pra mim, também era uma coisa assim que não despertava medo. Era uma coisa mais de, sei lá, da aventura, ação, sei lá, o suspense deles indo atrás da criatura, não era bem tranquilo poder ver. Eu fui mais pelo caminho do suspense mesmo do que dessa questão do horror em si. Esse tipo é o que eu menos consumo. Acho que o tipo de filme que vocês falaram aí, o gore, aquele que mostra uma violência excessiva, ele me incomodava mais. Eu meio que sentia a dor ali do personagem ali na tela, é que ele acabava me incomodando mais. Os sobrenaturais, assim, que não mostravam um monstro, que davam aquele susto só do som ali, o som tá baixo e de repente tem um estalo ali. Esses aí não me impactavam tanto, assim, não me chamavam tanta atenção. Mas o tipo de filme gore, teve uma época que eu peguei os instrumentos mortais? Não, cara, rapaz. Fugiu o nome. Jogos mortais. Instrumentos mortais é outra coisa. Faz tempo, gente. Eu peguei os Jogos Mortais pra assistir, eu comecei a ver. O primeiro é que me começou a me incomodar tanto que eu não consegui terminar de ver, não. É mais pelo nojo, pela repulsa ali. E por imaginar, e se fosse eu ali naquela situação? Eu não teria coragem de fazer. Então você acaba ficando meio que chocado, meio horrorizado com a situação. E menos do que com uma criatura bizarra ou sobrenatural que você não tem explicação pra ela. E eu era um pouco assim, tô vendo um filme, eu sei que é um filme, eu vou tomar meia dúzia de susto com ele aqui. Mas quando eu desligar, era só um filme, acabou. Eu tinha essa facilidade pra ligar, vou aproveitar o filme, e quando o filme terminava eu desligava. Passou o filme, vou fazer outra coisa. Não ficava remoendo o que eu via no filme. Então eu acho que isso ajudava a lidar melhor com esse tipo de filme. Mas eu demorei a assistir também. Vocês chegaram a falar do boneco assassino aí na infância, eu não queria nem ver esse filme. Não tinha medo dele mesmo. E só fui ver adulto, já adolescente, já começando a conhecer um pouquinho mais de cultura, assim. Ah, quero ver tal filme, tal. É, terror, vou ver. Aí que eu comecei a ver e ir atrás de alguns mais antigos, assim, fui tendo acesso a esse tipo de coisa. Mas na infância não era o tipo de coisa que eu consumia e procurava, não. Então eu me poupava disso aí na infância. Eu acho que no geral, assim, como criança, você... Difícil pegar alguém que vai gostar desse filme mais na pancada gore, assim, de pegar e mostrar muito, massacrando, cortando a pessoa, aquele sangue todo. Eu acho que isso acaba pegando mais já quando a pessoa tá mais na adolescência. Eu já nunca tive interesse, mesmo Jogos Mortais também eu vi, eu acho, só o primeiro e não gostei, não vi mais nenhum depois. É tipo de filme que eu acho muito, sei lá, as cenas são muito desnecessárias. Eu entendo. Vai incomodar, ué. É justamente pra isso mesmo, pra causar esse incômodo, mas algumas coisas são mirabolantes demais, umas coisas pra fazer que a morte seja impactante. E eu assisti só o primeiro filme, eu gostei do primeiro filme, a ideia é bacana, mas quando foi pra 2, 3 e começava a criar mais coisas pra ferrar as pessoas e já não era pra mim já o filme. Aí tem filme que extrapola isso, vai pra aquelas coisas mais gore mesmo. Nem na adolescência, nem hoje. Barulho foi esse aí. O mundo caiu. Deixando de lado esse barulho esquisito que veio de algum lugar da nave. Eu me interessei por esse tipo de filme, mas agora foi sobrenatural, aí sim. Não só sobrenatural, como alienígenas, essa coisa reverberou na nave. Eu me lembrei do clássico Alien, que o primeiro filme é um filme de terror. O Oitavo Passageiro é um filme de terror, que recentemente saiu um jogo que é assustador também, que é como se fosse uma continuação espiritual do Alien, O Oitavo Passageiro, com uma filha da Ripley. Júlio, você chegou a ver alguma coisa sobre esse jogo? Chegou a jogar? Não. Essa parte do Alien, assim, Predador, eu nunca me interessei. Predador é mais um filme de ação, mas o Alien, o primeiro, é um filme de terror. Dos bons. É tipo, o bicho tá pela nave e vai todo mundo morrendo aos poucos e você tem que sobreviver, aquela coisa meio assim. Mas esse jogo, ele dá um cagaço terrível, que o jogo te deixa no mesmo clima. Você tá numa estação, como a Amanda Ripley, eu acho que é isso mesmo, e você tá nessa estação, e essa estação também, por algum azar do destino da coisa, vai ter o Alien. Clima bem escuro, até a nave como tá aqui agora, tomara que não tenha alien nessa coisa, o xenomorfo tá infiltrado na nave e aos poucos as pessoas vão morrendo e você tem que dar um jeito de fugir daquela criatura. Você pode entrar no duto de ar, e às vezes a criatura tá dentro do duto de ar, você vai de uma sala pra outra, às vezes o bicho abre o botão, às vezes você tá esperando o bicho estar no corredor, o bicho sumiu no corredor, você fica olhando pela janelinha, fica olhando, você vai achando aparelhagem durante o jogo e você precisa achar um lugar seguro dentro da estação. Aí às vezes você tem que pegar uma arma, aí você sabe que a arma tá na sala de segurança. A sala de segurança é 3 corredores mais pra frente. Você tá com um aparelho aqui mostrando. Tem um mapa e a sala é lá pra frente. Aí seu aparelho tem batimento cardíaco. Você sabe se tem a criatura perto. Aí você fica vendo. Aí fica aquele bipzinho de coração. E silêncio, aquele coisa de espaço opressor, aquele silêncio, aquele barulho de máquina opressor e nada. Aí daqui a pouco uma porta abre. Aí você fica escondido atrás do meio. É um clima que deixa você no pânico. Aí qualquer coisa você toma um susto, porque você não tá esperando nada. Aí você abre uma porta, você se esconde no armário. Do nada, o armário abre a porta e o bicho enfia a cauda em você e ele mata. Você toma muito susto. Você... Depois, quando a gente tiver energia que deixa a gente ver no YouTube alguma coisa assim, ver esse jogo do Alien. Eu vou botar o link na descrição para os ouvintes verem também, se não conhecerem o jogo. E se conferirem o filme clássico também, que vale a pena. E o clima é muito terror mesmo no espaço. Não limita assim, ah, é um filme de ficção científica. Não, é um terror no espaço. Nessa pegada, assim, já falando de jogo mesmo, eu até achei interessante a forma como você apresentou, porque um jogo que eu gosto também, que teve um pouco dessa pegada, principalmente no começo, é o Resident Evil. Eu lembro até hoje que, tipo, morava com a minha mãe ainda pequeno, tinha uma locadora de videogame do lado de casa. E eu ia lá direto pra poder ficar assistindo o pessoal jogando tudo, e teve uma época que foi quando lançaram o primeiro jogo. Todo mundo se juntava lá, ficava olhando, ficava aquele clima, o pessoal só deixar pra poder jogar só de noite, o cara da locadora pegava e apagava a luz, aquela tensão, tudo, e o primeiro Resident Evil é muito tenebroso, assim, tem muito dessa questão de tempo de susto, de você tá andando, fazer um barulho, é um zumbi pegar e pular, o cachorro pular a janela, aí te atacar o cara, e eu gostava de assistir, assim, pegar essa coisa, depois de um tempo, dependendo da cena, eu acabava ficando com medo e saía de perto, né? Eu lembro que depois eu assisti o primeiro na locadora, o segundo o meu irmão zerou com meu primo na época, eu peguei, acompanhava eles assim, jogando uma coisa ou outra, e o terceiro também eles zeraram na casa do meu primo. E esse, o terceiro, pra mim dava mais medo, assim, que tinha o Nemesis, tudo, aquela coisa de Stars, fazia todo aquele barulho, a trilha sonora dele é bem mais trabalhada, e tem como... O Nemesis, assim, ele corre muito mais, ele acaba dando muito mais medo do que os monstros do primeiro livro, que era mais do primeiro filme, do primeiro jogo, que eram mais lentos, assim, então aquele clima de tensão era muito maior. E eu lembro até hoje que, tipo, a gente tava na casa do meu primo, daí eles começavam a jogar assim, daí quando ficava um clima muito tenso, assim, que tava muito tempo sem acontecer nada, eu já sabia que ia acontecer alguma coisa, eu pegava e saía do quarto, ia pra sala poder ficar assistindo TV com a minha prima, eu já ouvia os dois tomando susto lá e eu voltava. Poder acompanhar. E ficou nisso por um bom tempo, até que saiu Resident Evil 4, aí ele já pegou uma pegada mais de ação e saiu um pouco dessa questão do survival horror aí, e nisso eu peguei e joguei, foi o primeiro que eu joguei, assim, eu pegar o controle e jogar, porque os outros eu não tinha coragem até então. Aí o 4 eu peguei, joguei, zerei ele todo, daí depois disso eu já tava com, que... 14, 15 anos, mais ou menos. Aí eu fui pegar, depois que eu zerei o 4, daí eu fui, zerei o 3, daí depois peguei e zerei o primeiro com meu primo, aí fui vendo tudo, porque eu sempre me interessei, além da questão dessa questão do clima que ele tem de tensão, a história, a trama é muito... eles criaram um universo muito rico. Toda a trama, assim, é meio confusa a timeline deles, porque eles criaram o primeiro jogo, daí apresentaram alguma parte da história, depois foi emendando no 2 e no 3, só que quando eles lançaram o remake do 1, eles inseriram alguns outros documentos ou filmes que não tinha no primeiro, pra poder complementar, assim, a história. É meio que uma coxa de retalho, só que você conhecendo ele todo, a trama dele é muito boa. Tanto que eu lembro que como eu não tinha coragem de jogar, eu pegava os livros de detonado e eu lia a história toda. Eu li o detonado todo do jogo assim, só pra poder entender como que era a história, o que que acontecia. E fui expandindo isso, né? Eu peguei, assisti os filmes, embora os filmes sejam bem diferentes do jogo, mas... Uhum. Eu achei bem legal também, gostei. Os livros eu comprei, eu não li todos ainda, eu só li o primeiro, e o primeiro eu gostei bastante. Ele passa a autora, que é a S.G. Perry. O clima que eles são muito fiéis aos jogos, pelo menos o primeiro, que foi o que eu li. O livro, ele traz, assim, bem detalhado toda a trama do que acontece no primeiro jogo. Ele explica bem, deixa um negócio bem legal pra quem, tanto pra quem é fã, eu imagino que mesmo quem não seja fã, quem não conheça a franquia, e não gostar de jogar, mas gosta de ler esse tipo de obra, vale a pena pegar, poder dar uma lida, que é bem legal. Eu gosto bastante no universo como geral e consumo tudo. Aí tem mídia pra tudo quanto é lugar aí pra poder aproveitar. Eu tomava, Júlio, susto aí. Eu cheguei a jogar, não, né? Cheguei a acompanhar, jogar junto. Vamos falar assim. Eu jogava pra um, aí a gente jogava, eu jogava eu e meu primo, que ele tinha o PlayStation 1, mas eu sou um ano, não. Eu sou 10 meses mais velho que ele. A gente tinha pouca idade. Aí, no máximo uns 3 anos no máximo eu tinha, e ele devia ter 12. A gente ficava jogando, e essa parte do cachorro, quando você falou dessa parte, eu me lembrei, não, ele tá passando no corredor, você tá jogando com, né, com um movimento travado, aquela... aquele gráfico poligonal, né, com a movimentação travada, andando devagar no corredor, daqui a pouco... Duas crianças segurando o controle. Estamos, peraí. Meu Deus do céu, é aquele susto totalmente inesperado. E o legal é que, assim, eles conseguiam criar esse clima muito, tanto por conta da trilha sonora. A trilha sonora de todos os Resident Evil, da maioria dos que eu joguei, pelo menos, ela é excepcional nesse ponto. Porque quando você tava passando, tava aquele silêncio, assim, uma música meio calma, mas tinha aquela tensão toda. Depois que o cachorro pula e quebra a janela, daí já muda pra uma música mais agitada. O próprio jogo te ajuda a poder ficar assim um pouco mais assustado, vamos dizer assim. Imerso. A música ajuda você a estar imerso naquele clima todo para que o susto funcione e não seja só um boneco pulando aleatoriamente, para que aquela coisa se torne parte da sua experiência de jogo. Era isso mesmo. É tão marcante o susto que você vê que a maioria das pessoas que jogou sempre se assustam nos mesmos pontos, né? Tem alguns que assustam uns e não outros, mas tem alguns que a maioria das pessoas que jogam se assustam e acaba marcando essas cenas. Daí sempre que vai comentar, um acaba lembrando, assim, é bem legal. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei do Painkiller. Quando eu comprei o computador, veio esse jogo instalado. Eu não lembro se era a demo, se era o jogo completo, mas eu lembro que o que eu joguei dele era mais ou menos, tinha as mesmas características que vocês comentaram aí. Ele era um jogo de tiro em primeira pessoa. Você, como personagem protagonista, você tava no inferno, no purgatório, e você tinha missão ali de matar monstro. E eram as criaturas bizarras que elas vinham rastejando na sua direção. Parecia que você era um tipo o alimento delas ali, elas iam se alimentar de você. Pela perspectiva da primeira pessoa, ele era bem imersivo, assim, você viu o mapa e via aquele monte de monstro se aproximando de você, e você tinha que matar aquele monte. E tinha hora que vinha tanto que você ficava desesperado ali. Nossa, e agora? Eu vou morrer mesmo. A impressão que você tinha, que você tá tão imerso no jogo, é que você, pessoa, ia realmente morrer mesmo. E a parte de som dele também era muito boa. Tinha partes assim no mapa que você passava que você não via nada demais. Ah, uma casa abandonada, um terreno aqui baldio, e de repente tá aquele monte de monstro ali te cercando, meio zumbi, meio cadáver em decomposição, coisa assim. E quando eles começavam a te atacar, você escutava o barulho de dentadas, assim, crec, crec, e eles estão te devorando ali. E você tomando dano e bate aquele desespero. Falei, agora? Fui. Não, é o jogo. Tenho mais uma vida. Falando de jogo, essa coisa meio assustadora, eu lembrei de uma coisa que liga muito com literatura também, que eu não sei se o Júlio jogou, que é Alan Wake, que é um jogo de ação, mas com um clima de suspense e horror. Eu não cheguei a jogar, mas eu ouvi falar muito bem. Eu vi os reviews, tudo, mas não peguei ainda. Ah, Ju, se você não sabe o que é Alan Wake, e apresentando pro ouvinte que também não está por dentro do mundo dos jogos, é um jogo, como eu disse, um jogo de ação, com uma narrativa forte e essa pegada de sobrenatural, que você é Alan Wake, um escritor de best-sellers que não está escrevendo um livro há algum tempo, e você e sua esposa vão para uma cidade do interior chamada Bright Falls. É uma cidade fictícia, né? Mas é bom deixar que aquele clima de interior americano, cidade com árvores, aquela coisa assim, vai para uma cabana que você alugou. Você pega as chaves dessa cabana com uma mulher lá esquisita, com um véu assim, que você não vê o rosto da mulher direito, e vai pra lá, pra esse lugar. Enquanto você tá desempacotando as coisas, depois, na casa, perto de um lago, você ouve sua mulher gritar, e sua mulher puxada pra dentro d'água, e você se joga dentro d'água pra salvar a sua esposa, você perde a consciência e acorda num acidente de carro. Esquisito. Aí você tinha... Você começa aí, é um clima Stephen King total nessa história. Você acorda, depois de sair nesse meio desse acidente, e... E parece que vai procurar resposta, né? Está de noite, você vai procurar algum tipo de resposta ou alguma ajuda, qualquer coisa que te ajude nisso. E a partir daí começa a aparecer umas criaturas, que é tipo umas pessoas feitas praticamente de escuridão. E você precisa de uma lanterna ou qualquer uma fonte de luz para enfraquecer eles. Você não consegue bater neles enquanto eles não forem atingidos pela luz até certo ponto. E o jogo, para sacanear, é claro, ele vai ter poste, vai ter poste. Ele vai ter uma lanterna, vai ter lanterna. Mas ele vai ter energia para sempre? Não vai! Você tem que arrumar a sua bateria durante o jogo. E você vai lá com aquela lanterninha pra apontar pro cara, pra dar o tiro, e daqui a pouco cabe a bateria. E toma ele correr. Nossa. Ele tem outros momentos de dia, porque o jogo alterna dia e noite. De dia você pode interagir com as pessoas normais, e de noite vai ter isso. A mulher sumiu, você não sabe o que aconteceu. Tá essa história meio que misturando, tá viajando depois que você afogou, ou não. Você aconteceu alguma coisa, saltou o tempo. O que foi que aconteceu? Aí você é o escritor, você não sabe o que está acontecendo, essa maluquice aí, porque você vai achando páginas de um manuscrito que é do último livro do próprio Alan, né? E ele não se lembra de ter escrito esse livro. Veja que essa porra aí vai pegando o jogo, vai te dando as páginas, vão aparecer em ordem cronológica e eles vão te dando pista. O jogo tem essa pegada totalmente de suspense e a falta de memória do personagem, e você ter que descobrir junto com ele. Esse elemento da falta de memória é ótimo, que muitos livros, muitos filmes usam, mas ele dentro do jogo ajuda a criar esse clima maluco. É susto atrás de susto, porque os caras são de sombra. De noite, sombra é o que mais tem, pô. Na escuridão, você vai andar pela... Ah, você tem que ir de um ponto A a um ponto B, mas tem que passar por um lado onde tem umas árvores, onde tem uns carros, e os bichos não são devagar. Os bichos são rápidos. Do nada, você tá passando, daqui a pouco, a sombra tá do seu lado. Você tem que virar e apontar a lanterna e apontar a arma. Quem tem mira numa situação dessa? É igual a vida real. Do nada, se parece um satanás na sua frente, você não vai parar calmamente, virar pra dar o tiro. Você vai tomar aquele susto e tentar se virar. É a mesma coisa. E o jogo não falta susto. Você vai ter que se virar com suas fontes de luz, achar suas armas, achar bala, porque bala também não é pra sempre, seja granada de luz, seja sinalizador, seja lanterna, bateria que você tem que importar, e vai contar uma história. E o jogo, ele tem esse clima Stephen King total. Tipo, eu não vou te explicar o que é, não. Você vai descobrir durante o jogo, se eu quiser te contar tudo. E aí, por aí a gente vai. E é um jogo que vale a pena. Volta e meia, ele tá barato. No mínimo, o DLC, que você pode jogar como um jogo solo, ele é a parte, você não precisa ter o Alan Wake pra ter o outro jogo, tá ligado? Alan Wake American Nightmare. Então praticamente é outro jogo. E você pode jogar. Volta e meia você consegue ele por menos de 10 reais. Se você só precisa de um computador mais ou menos. O meu não é um computador, uma máquina excelente, mas roda. E você pode acompanhar essa história. No mínimo, se você ficar curioso de verdade, vai ter vídeo no YouTube. A galera gosta de fazer isso. Pega a história do jogo e faz o filme. Tem galera que fala assim, você zerou o jogo ou zerou pelo YouTube? Tem gente que pega as partes de história do jogo. É sério, tem gente que pega as partes de história do jogo e algumas partes de ação, e a pessoa faz o gameplay e compila. Então a parte dramática, aquela caixa toda, vai ter lá. Se você quiser só ver isso aí, você vai ver. Você não vai ter a experiência de ter jogado e tomado todos os sustos e o desafio do jogo. Mas se você queria o jogo pela história, você vai conseguir absorver ela, sabe? São experiências diferentes, mas você tem a condição de absorver. Acho bacana você tentar jogar, tomar todos os sustos, e como você vai estar tomando muito susto, você é capaz de você ficar perdido na história. E depois você assiste o resumão lá, com o que você perdeu, com calma. E jogo de horror, hoje em dia, é o que não falta, né? Eu acho que o ouvinte vai acabar recomendando mais pra gente do que a gente recomendando pra ele, e ele fica à vontade aí que a gente quer ver também a sua indicação. Se você quiser mandar texto aí pra gente, pode por e-mail, pode mandar deixar nos comentários, ou até conversar com a gente, que a gente bate esse papo aí depois. Mas tem muito jogo de horror. Mas eu queria aproveitar que a gente tava falando do Alan Wake e esse clima Stephen King, e pra ir pra literatura, pra gente parar pra ver coisas assim. E a gente já falou os três praticamente. Eu não sei se é pra gente é muito cagão, como o outro fala, é tipo medroso, ou sei lá o que, eu só não gosto do clima da violência, daquela coisa assim. Mas a gente já falou que não consome muitos livros, principalmente de horror e terror. Mas um suspense, um sobrenatural, eu acho que, pelo menos digo por mim, faz parte do que eu consumo muito habitualmente. E eu queria saber, Arechu, você que falou pouco na parte que a gente tá falando de alguns jogos aqui agora, se teria algum livro assim pra indicar, um conto específico, alguma coisa pra indicar pra gente? Por eu ler pouco e consumir pouco, não teria um grande favorito assim, mas eu gostei muito de ter lido O Exorcista. Tem uma história com O Exorcista de época da infância ainda. Alguém me emprestou um VHS, eu não lembro, na época, se foi de... Acho que foi de Cavaleiros do Zodíaco, com alguns episódios gravados. minutos. Ah, toma, assiste aí, é legal. E essa pessoa gravou o episódio na fita e gravou por cima de um making-off do Exorcista. Aí tá lá, eu, inocente, assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Me divertindo pra caramba, e aquilo acaba, eu achei que ia ter mais. Nada. Aí começou o documentário sobre o Exorcista, né? Como eu já tava lá, eu continuei assistindo. Eu não devia ter continuado assistindo aqui. Mas a curiosidade falou mais alto. Aí meio que algumas cenas do filme eu vi através desse documentário aí, tipo, a cena em que a garota lá vira o pescoço 180 graus, assim, ela vira a cabeça toda pra trás. Aí eles falaram que o sonoplasta pegou a carteira dele e levou ela no microfone, ficou torcendo a carteira de couro, e ela deu aqueles crec-crec do pescoço dela estalando ali, e eu fiquei vendo aquilo, né? Aí tem a cena dela vomitando, colocaram uma mangueira na lateral da boca dela, e aquilo era sopa de ervilha batida, e... Mas aí, tipo assim, eles aproveitavam o clima do filme pra colocar um pouquinho de coisa no making-off também. Aí tinha aquelas piscadas de tela rápida com a cara da menina endemoniada. Eu tomava cada susto com aquilo. Isso vendo no making-off. Eu falei, esse filme eu não vejo nunca, porque vamos borrar todo vendo. E aí, por um bom tempo, eu fiquei com a imagem negativa do filme. Eu falei, esse eu não vejo, esse... O capetão vai me tomar aqui do nada, posso ser possuído, alguma coisa assim, você fica com aquela impressão, mesmo sabendo que é um filme mesmo, vendo ali como é que eles fizeram a cena, como é que ela desceu a escada de ponta cabeça ali, falei, não, esse filme eu não vejo. Aí tá, um belo dia na Amazon, tá lá o livro na promoção, ah, vou ler o livro aqui que inspirou o filme e tal. E aí eu li o livro e achei uma experiência de leitura bem satisfatória, assim, porque ele vai te testando, a sua crença ali, você começa a história com a menina normal ali, com a mãe dela, são só as duas, ela é atriz, a filha dela é uma pré-adolescente. A menina começa a agir de um modo estranho. Ela começa a falar com a voz diferente. Ela começa a falar que não tá conseguindo dormir direito, que a cama dela fica balançando. E a mãe dela começa a ficar preocupada com ela. O que que tá acontecendo com essa menina? E começa a levar ela em diversos médicos ali pra tentar achar uma explicação pra aquilo. É uma coisa bem real que qualquer pessoa com uma criança ali que se preocupa com ela vai procurar. Vai lá pro médico pra ver o que que tá acontecendo. Aí eles vão... Começam a descartar as hipóteses. Ah, não é um transtorno, não é uma doença, não tem nada na casa, não é nada físico. Mas tem alguma coisa errada com essa menina. Ela nunca agiu dessa forma. E aí a mãe começa a ficar um pouco abalada. Ela não tem uma crença definida, mas ela começa a apelar para tudo enquanto é coisa que possa servir para aliviar o problema ali, o sofrimento da filha dela. E o último recurso acaba sendo procurar a igreja, procurar um padre, porque ela acredita que ela possa estar possuída mesmo por um demônio e tal, e tem... Vai colocando aquele monte de coisa de clima de terror ali. É a tábua, ou Ouija, tem a presença do próprio padre também, é um padre que tá em conflito com a fé dele também, ele meio que sente que ele não tá sentindo a fé que ele precisa sentir pra poder ocupar aquele cargo, exercer aquela vocação dele ali. E aí quando surge a criança, é meio que uma prova, ele tá sendo testado ali pela própria fé dele, eu acredito nisso ou não. E a gente vê que ele, sendo um padre, ele não apela tanto pro divino, assim, ele tem os meios mundanos também pra tentar resolver aquilo. Ele é psicólogo também, ele acaba tentando analisar o caso da menina pela ciência ali, né, pela psicologia. E ele acaba te deixando mais nervoso por isso, porque você vai vendo que não tem solução pro caso da criança. E já tentaram de tudo. O que que resta fazer ali é tentar tirar o demônio do corpo dela com um ritual de exorcismo, que acaba sendo a última coisa que eles fazem ali. E aí, durante o livro, tem as clássicas cenas do filme, né, ela vomitando verde no padre, ela urinando na sala, ela xingando palavrões ali e falando coisas que nem o padre, nem a mãe dela queriam ouvir ali, e acaba sendo bem pesado se ele assim. Você fica um pouco mais impressionado pela situação da menina, pelo drama da mãe ali e pela questão de fé e religião que acaba movendo o padre e a situação toda ali. É assim, eu li ele durante o dia, eu não li ele durante a noite não, mas não me deu muito medo não. E o filme, eu falei assim, eu acho que se eu ver o filme, ele vai perder um pouco da aura de medo que eu fiquei de ter assistido o making of dele na infância. Então eu resolvi que o filme eu não vou assistir. Sei lá, às vezes no futuro, vamos ver esse filme. Mas tá como meta deixar ele sem inédito pra mim, pra eu ficar só com aquela impressão de que ele é terrível demais pra mim assistir. Esse era um filme daqueles que eu tinha dito na infância, que se tivesse passando na TV eu tinha que passar correndo na televisão. Eu também não ia. Eu tô igual a você. Eu também. Tipo, eu tenho uma mítica ao redor do Exorcista que eu nunca parei pra conferir. O filme é isso tudo que dizem? Eu tenho até hoje a mesma impressão que você. Ao redor do Exorcista tem uma coisa tão maior que ele, que se eu acho que se eu assistir, vai desfazer aquela coisa. O filme é mais assustador na nossa cabeça. Isso. Se a gente vai lá pra tirar a prova, a gente vê que, ah, não, isso aqui é uma boneca que eles usaram, é um manequim que tá fazendo isso aqui. Aí você meio que quebra o encanto, né? Quebra o medo. É aquela coisa de não vou mostrar o monstro pra você se assustar mais, que na sua imaginação você sempre vai imaginar ele pior possível do que um, ah, um monstro aqui de CGI. Você não tem o mesmo baque do que aquele monstro que você imagina na sua cabeça, que talvez você nem imagine ele com a forma física. É mais uma coisa abstrata mesmo. O medo interno, o medo da imaginação é mais forte. Então, uhum. No meu caso com o Exorcista, eu vou manter ele assustador na minha cabeça. Sim, Júlio. Eu. É. Livros. Sim, se você tem alguma recomendação literária, algo assim, alguma experiência, pelo menos. Fora o Resident Evil, que eu falei que eu li só o primeiro, eu tenho um livro que foi assim, foi até ele que me abriu um pouco de curiosidade para poder assistir um pouco, para poder ler um pouco mais sobre isso e também para poder assistir, que é O Horror em Amityville. Eu li esse livro, eu tava na sétima série, eu tava lá no Paraná, eu tinha ido pro Paraná, peguei a biblioteca lá, acabei achando ele, peguei para ler, eu achei muito bom, ele é um livro mais assim voltado para aquela questão de baseado em fatos reais, e isso daí me dá muito mais medo do que qualquer dessas coisas de Fred, Jason e afins. Aí eu achei engraçado que eu li o livro lá por volta de 2003 e quando foi em 2005 eles lançaram o filme. Eles lançaram um filme que daí depois, bem mais pra frente, eu acabei descobrindo que foi um remake do filme que saiu em 79. Vi o livro também, a edição que eu li foi uma edição antiga que era do primeiro livro que saiu em 77. Saiu o livro em 77, depois saiu o filme em 79, aí o livro foi publicado aqui no Brasil também muitos anos depois, acho que cerca de 88, e agora quando foi no ano passado, a Darkseid pegou e relançou o livro só com o nome de Amityville mesmo, uma edição mais caprichada, bonitona, bem seu Darkseid qualidade aí. E a história, o que que acontece? É uma família que vai se mudar para uma casa e a casa tá muito barata. E quando eles vão pegar e visitar para poder ver e tal, e perguntam para a vendedora por que do motivo do preço estar tão barato, daí ela explica que as pessoas falam que a casa é amaldiçoada, porque a família que viveu ali antes, o filho pegou e matou a família toda. Pegou num dia e ele falou que essa matança que ele promoveu aí foi tudo com base numa voz que tava mandando ele fazer esse tipo de coisa. E aí a família vai falar, não, isso daí é besteira, não, história de casa mal assombrada, o quê? Vamos aproveitar essa pechincha aqui, vamos mudar pra cá. Aí eles mudam e com o tempo, vai passando o tempo, você começa a perceber assim, uma mudança na personalidade deles. Eles começam a brigar muito mais, começam a ficar muito mais estressados pelas coisas e começam a acontecer vários fenômenos assim na casa, de barulho, porta fechando automática, as gavetas se abrindo, vai tomando aquele clima de tensão, é bem, bem característico e bem forte nesse filme, você fica tenso o tempo todo. Eu não chego a lembrar se eu cheguei a tomar susto, mas o suspense, aquela tensão, aquele suspense todo ali é bem característico e prende você até o final, até descobrir o que acontece. E aí, tanto a mídia, eu já aproveito para poder recomendar tanto o livro quanto o filme, que o livro foi, eu achei ele bem legal, ele não chega a dar, não um livro que dá medo, assim, mas ele te prende bastante pelo suspense, pela explicação, a narrativa do autor eu achei muito boa também na época, pelo menos que prendeu uma criança de 13 anos, né, não sei. Às vezes, se eu ler hoje, pode ser que eu tenha uma opinião totalmente diferente. Eu ainda não li a edição da Darkseid, embora eu tenha comprado, mas o filme também eu achei bem bacana quando saiu em 2005, e agora nesse ano também tá pra poder, eles vão lançar outro remake, acho que ainda não estreou, vai estrear agora em dezembro, se eu não me engano. É, nem aqui que parou pra assistir o filme, não achou muita coisa, né? Ela adora filme de terror, ela achou até fraquinho. não é um filme que vai te dar susto, né, essas coisas que eu falei, ele pega mais pelo suspense e também pela questão da forma ali, como que é contar, sei lá, a história, a trama me pegou bem, né, a parte de susto não tem mesmo muito não é um filme de terror, assim, de horror, né. E aproveitando já nessa como eu já indiquei, a parte do livro, teve esse do Horror em Amityville, e tem um outro também que também não é tão voltado para terror assim, mas tem essa questão do suspense psicológico e aquela questão de espírito, que é o livro A Estrada da Noite, do Joe Hill. Ele pega e fala, já trata de um roqueiro que tá praticamente aposentado, bem já velhão, e ele era colecionador de objetos, de objetos místicos, assim, tudo que envolvia essa questão de misticismo, esse objeto foi possuído, essa coisa, ele pegava e colecionava. E nisso ele acabou achando um leilão que o rapaz estava falando que ia leiloar o fantasma do padrasto dele pelo lance mais alto. E aí ele pegou, acabou comprando lá, e recebe o paletó do morto, né? E depois que ele recebe também esse paletó, daí começa a acontecer várias coisas também, começa o sobrenatural, envolve ele e a namorada dele, eles têm que fugir dali, que aí entra nessa parte do título do livro, né? Da Estrada da Noite. Eles vão passando lá pra poder tentar arrumar uma forma, tentar descobrir quem era o morto, o que aconteceu com ele, como se livrar daquela maldição que eles acabaram adquirindo. Também é um livro que eu achei bem, bem legal, gostei da escrita do Joe Hill, um livro que eu consegui ler rapidinho e também me prendeu bem. Também é outra indicação que eu faço, já aproveitando. Eu costumo ler alguns que me perturbam um pouco, mas eles vão mais em questão de atitude, em questão de como que os personagens encaram a sociedade, como eles são meio que vítimas dela, eles acabam sofrendo um pouco com isso, então isso acaba me incomodando mais do que o tipo de terror, assim, do que ou sobrenatural, ou qualquer coisa do tipo. Erechu, ele se assusta com terror realista. Seria esse tipo de coisa, assim. Os boletos pra pagar. Ou com situação extrema, do cara não tem mais controle sobre a própria vida e o trem dela descarrilha e por aí vai. Esse tipo de coisa, assim, acho que é mais assustador. Mas e vocês? Se tem bastante livro aí que se encaixa nessa categoria? Eu não vou dizer bastante livro, mas contos, principalmente, se encaixam muito nesse tipo de categoria. Não necessariamente livros de contos de terror em si, mas vai ter uma ou outra variação, uma pegada mais sombria, como é o caso do Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, do Abufobia, do Fábio Yabu, no caso, que ele saiu tanto pela Nerd Store quanto depois pela Globo Livros, que ele pega para dar novamente um clima dark aos contos de fadas. E vai ter zumbi, vai ter umas coisas bem dark assim na história. Talvez esse seja o único livro de contos meus aqui que eu tenho que seja inteiramente de terror, né? Terror, vamos dizer assim, porque uma coisa que eu esqueci de comentar quando você falou do susto. Susto com um livro é muito difícil, mas que ele te deixa apreensivo e se você tiver muito imerso, o ambiente te assusta. Isso é verdade. Tem livro que ele te deixa tanto cagaço ali que caiu uma pedra, um gato se mexeu do seu lado, o gato pulou, você já toma aquele susto. E tem alguns contos, algumas coisas assim que eu acabei gostando muito. Tem um, por exemplo, que ele não é nitidamente sobrenatural e ele te vence pela dúvida, que é O Adulto, da Gillian Flynn, que saiu também naquela coletânea O Príncipe de Westeros e Outras Histórias com outro nome, Qual é a Superfície? Ele brinca com essa coisa do o sobrenatural existe ou não? É um terror psicológico com um elemento humano ou não? A resposta não é dada para você. Ele conta a história de uma profissional do sexo, que ela está muito ficando velha para a profissão, pode ser assim, e ela tem uma lesão, alguma coisa assim. Eu não me lembro o que foi que aconteceu com ela, e ela passa a atender os clientes num espaço que na frente desse espaço tem umas mulheres que leem mãos, faz serviço de cartomante, faz essa coisa meio ocultista assim. Mas na parte de trás do estabelecimento, na hora do almoço, no tempo livre, os senhores casados e outras pessoas vão lá para ganhar uma masturbação. Ela chama a si mesmo, pelo menos na versão do Qual é a Outra Profissão, de punheteira, que era o trabalho dela, e ela precisa, ela está muito velha para essas coisas, e ela precisa aprender a ganhar dinheiro com outra forma. E ela vai transferida praticamente para a parte da frente do estabelecimento, e ela ganha a oportunidade na sua cafetã lá, né? Ela finge ser uma médium, que lê mãos, tira a carta da pessoa, e certo dia aparece uma mulher que está preocupada com sua casa, está tendo coisas, talvez uma influência no seu enteado. E a mulher vai para a casa dela, fingindo que pode fazer alguma coisa, um exorcismo, alguma coisa. Só que chegando lá, as coisas... Tirar um encosto. Tirar um encosto. Ela vai lá pra dar um golpezinho e pegar um dinheiro. A um alto preço. Cobrar caro e vai. Só que daí por diante, começa a acontecer uma maluquice. Você não sabe se o guri tá armando ou se tem uma entidade. E ela começa a duvidar dela. Será que ela realmente é médium? Será que o guri é o Satanás? Será que o guri é só o Satanás figurativamente ou ele é o Satanás literalmente? E o conto é muito penso, o jeito dela lidar com a escrita da Guilherme é muito visceral, assim, ele é o quanto frio, e ele vai lhe dizer o que é, mesmo sem meias palavras, ficar rodeio, como ela mesma diz, ela é uma punheteira. Ela não fica tentando dar voltas na coisa, não, é tipo, é isso aqui, a realidade fria, e pra você é isso aqui. Só que o toque sobrenatural e a dúvida na história, você termina na adrenalina. Você terminou aquela porra de, meu Deus, terminou aqui, meu Deus do céu. E aí, e agora? E agora, meu Deus? Porque é um conto. Não é um livro mais detalhado. Mas é um conto que vale muito a pena, velho. Ele é muito bom. O Arishu também leu. E o Arishu pode me ajudar a testar isso. Eu li e eu já tinha lido o livro famoso dela, A Garota Exemplar. Eu tinha gostado muito do livro. Que ela faz uns plot twists loucos naquele livro. E você não consegue parar de ler ele, não. Você fica vidrado na história ali, querendo saber o que aconteceu, quem tá falando a verdade, quem não tá. E eu gostei muito da prosa dela ali, do jeito dela escrever e entregar as coisas de cara, assim, e, tipo, em dúvida e te puxar o tapete. Ah, você acha que é isso, né? Não, trouxa. Ela te puxa o tapete mesmo enquanto você tá lendo. E nesse conto aí, ele é curtinho, mas mesmo dentro dele, ela consegue colocar esses plot twists, assim, ela consegue te deixar tenso, você não consegue largar o livro enquanto você não termina de ler, porque você quer saber aonde aquilo vai terminar ali. E eu fiquei um pouco com um pouco de pena da narradora, porque a princípio você fica com raiva dela, ela tá tentando dar um golpe aqui, mas ao final você vê que ela tá tão perdida quanto você, leitor ali, que você não sabe o que que tá acontecendo, meu Deus, o que que tem nessa casa, o que que esse guri é, e só lendo mesmo pra você saber. E ao final tem um desfecho totalmente inesperado, você termina de ler surpreso com o que acontece, com o que você descobre, e vale muito a pena ler o conto. A dica é compre a coletânea, que aí você vai levar mais um monte de conto por um preço mais barato do que se você comprar o livro avulso. A menos que você queira fazer a coleção da Gillian Flynn na estante também, que eu acho que é uma autora que merece um lugarzinho na estante, ela é boa. Sim, sim. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a escrita da mulher, e tipo, eu quero ler mais coisa dela, porque é muito bom. E eu vou continuar indicando nessa linha de contos. Primeiro, fazer uma indicação geral, porque vale muito a pena. Tal qual a Dark Side tem seus livros de terror, agora seus quadrinhos de terror e horror, e tá expandindo, vai ter até o selo infantil Caveirinha. A Draco tem muito material de terror e horror, principalmente nos quadrinhos, com a sua série que ele lançou, a série de cores, que o Arishu tem lido, não é, Arishu? Tipo... Na verdade, eu só li o Rei de Amarelo, que eu tinha um livro e o quadrinho, eu achei aquela capa muito bonita, muito atrativa. A coisa deles trabalharem com uma cor só no quadrinho, pra mostrar, evidenciar o elemento sobrenatural do tema ali, né, que é o tema da HQ, também me chamou muita atenção. E aí no FIC, tava tendo um lançamento, eu falei, preciso, quero. Aí fui, comprei e li o livro, o original, que inspirou a HQ. São os contos do Robert Chambers, se não me engano. Eu já indiquei ele num podcast anterior lá atrás. Lá tem indicação dos dois, do quadrinho e do livro de contos. É assim, o pessoal tem contato com um livro amarelo. Esse livro tem uma peça, eles leem a peça. E ao final do segundo ato, a pessoa tá tão chocada com aquilo que ela leu ali que ela enlouquece. A interpretação que você faz é isso. É que no mínimo ela enlouqueceu. E a partir do momento que ela enlouqueceu, que ela foi pra outro mundo e voltou ali, ela não consegue mais lidar com o mundo que a gente tem. O mundo real, não. É tudo uma loucura total ali. E a gente nunca sabe o que que tem nessa peça, o que que tá escrito ali. Você fica tão curioso pelo livro da ficção ali que você quer saber. Eu quero ler o livro amarelo também, quero ficar louco, igual esse pessoal aqui. Na HQ é muito visual, né? Você tem as imagens ali, você vê tudo se distorcendo, você vê as criaturas que esse pessoal vê. São várias histórias avulsas, cada uma por um artista diferente, um roteirista diferente. São todos artistas nacionais também, tem que destacar isso aí. A Draco só publica artista nacional. E é de muita qualidade as obras dela. Essa que eu li do Rei de Amarelo, assim, teve pelo menos umas três ou quatro ali que me deixaram aplaudindo de pé, assim, com o desfecho das HQs, com um espaço tão curto, eles conseguem criar e contar coisas tão grandiosas, assim. Não chegou a ser tão assustador, assim, porque eu tava vendo o que tava acontecendo. Aí você tem que meio que se envolver com o personagem pra você sentir aquela loucura dele ali, né, aquele estranhamento que ele tá tendo ali. Mas tem alguns muito bons ali que causam reações, assim, quando você lê. Os mais recentes são a edição verde, que é baseada nos mitos de Cthulhu, e a edição vermelha, que é dos demônios da Goetia. Isso. Essas duas eu ainda não li, mas tá na lista de desejados. Tá na intenção de compra ali, preciso ter. Porque é um trabalho de primeira da Draco. Despertar de Cthulhu em quadrinhos e os demônios da Goetia em quadrinhos. Isso. Vai deixar os links aqui pra vocês conferirem. E além disso, como eu falei, é série de contos que você acha por uma bagatela. Em especial, eu queria falar sobre um que não necessariamente é um conto de horror ou terror, mas um conto sobrenatural que eu gostei muito. E ele tem esse lado assustador da coisa, assim, que faz a gente recriar um mito que a gente conhece, que é o Saci, de outra forma praticamente. Chama-se O Senhor do Vento, de Gabriel Heggen. Eu tive contato com esse conto através da revista Bang, quando a sede de emergência veio de Portugal, na sua tentativa de se estabelecer por aqui. Pena que não deu certo, mas ela trouxe a revista e nesse exemplar da revista eu tive contato com este conto. E depois eu fiz questão de comprar o conto. Eu acho que o conto, você acha até oportunidades aí, não sei se atualmente ele está gratuito, mas vai ter oportunidade de achar ele até gratuitamente na Amazon, que é o conto Senhor do Vento. Ele reconta esse mito do Saci de uma forma um pouco mais sombria e adulta, de um jeito que você fica, caralho, nunca vi o Saci dessa forma. E ele cria não só isso, mas o ponto onde o Monteiro Lobato teve contato com o Saci. O conto em si é muito bem escrito e é muito bom. Tipo, você não vê o Saci como um espírito zombeteiro ou uma criança traquina, como a gente acostumou a ver por causa do próprio Monteiro Lobato. A ideia é que aconteceu com o avô do Monteiro Lobato, a história é do avô do Monteiro Lobato, e a história é tão traumatizante que a imagem que fica na cabeça do Monteiro Lobato faz ele tipo, infantilizar aquela coisa para passar o trauma. Por isso que a gente conhece o Saci de uma forma totalmente diferente do que ele mesmo teve contato na história do conto, no caso. E é como se fosse um djinn, tá ligado? Um espírito elemental, um gênio do ar. A história é muito bem escrita, eu não vou entrar mais em detalhe do que isso. Não deve custar mais que R$3 se você for ver na Amazon. E eu acho que vale muito a pena ver essa história especial. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade mesmo são a obra do horror do Lovecraft. Principalmente depois que eu adquiri o livro do RPG do chamado Cthulhu, que parece muito interessante. Ah, Exu, você que tá falando pouco. É, eu acho que a luz não vai voltar tão cedo, então fala aí alguma coisa pro ouvinte. Eu te falo do tipo de coisa que me assusta e me incomoda, seria aquele tipo de coisa que tem possibilidade de se tornar real ali, mais do que um criatura do sobrenatural, do que uma ameaça zumbi, apocalipse zumbi, coisas desse tipo, assim. É, talvez sejam possíveis também. Enfim, mas tipo, o que é mostrado na série Black Mirror. Eu comecei a assistir por causa do hype, todo mundo elogiando a série e tal. Ela mostra alguns dos caminhos que a humanidade pode tomar se ela decidir seguir adiante com certas inovações tecnológicas, assim. Seria mais a relação da humanidade com a tecnologia e como isso afetaria os relacionamentos, a forma da gente lidar com o mundo e tal. E tem alguns episódios ali que você sai muito perturbado daquilo. Tanto pra você imaginar que aquilo não tá tão distante do mundo de hoje, quanto pra você ver do absurdo que o mundo pode se tornar por causa de tecnologia. É você excluir a pessoa por causa da popularidade dela na rede social. É você disseminar tanto ódio na internet que isso pode ser usado pra realmente matar pessoas. É coisas desse tipo, assim. Você acaba ficando um pouco assustado e impressionado com os rumos que a humanidade pode tomar. E eu comecei a ver meio despretensiosamente e terminei de ver logo, porque você fica curioso, o que eles vão fazer nesse episódio aqui agora? O que vai ter de diferente nesse aqui? E é um melhor que o outro, não tem um assim que você fala que é fraco. Às vezes tem um ponto assim, não gostei tanto desse aqui, a virada desse aqui foi menos impactante que a do outro. Mas todos eles acabam te dando uns estalos assim, te fazem pensar, te fazem ficar reflexivo. Tem uns que desgraçam a sua cabeça, realmente. Acho que o primeiro da primeira temporada já dá uma boa amostra do que te espera nos próximos. E teve o mais elogiado de todos aí, o da terceira, San Junipero. É. Que é o único assim que tem um finalzinho mais feliz assim, mas você fica um pouco, caramba, era isso? O tempo todo era isso? Mas é o que tem um finalzinho feliz assim, foi o que eu mais gostei de ver. Os outros, o final não é, às vezes não é tão feliz assim, mas vale assistir a série. Às vezes. Depende da pessoa. E as temporadas são curtas, de 3 ou 4 episódios, mais ou menos. Cada episódio é de 50 minutos ou 1 hora. Acho que só tem um especial que é 1 hora e meia, que é um pouco maior. Mas vale ver. Você começa a assistir, você não quer parar de ver, não. É interessante, assim. Você fica curioso. A curiosidade também é um problema. O Black Mirror, ele também é legal, porque, assim, até então, essas 3 primeiras temporadas, os episódios são todos independentes. Eles não têm nenhuma ligação entre eles, então dá pra você poder assistir a qualquer momento, você não precisa ter aquela coisa de querer maratonar nem nada, porque cada episódio é uma história única ali. É um desgraçamento pior que o outro. Porque, realmente, você pegar e pensar muito do que acontece ali, ele parece muito crível, que se tivesse aquela tecnologia hoje, você acredita que aquilo poderia acontecer. E tem os mais próximos da realidade, que é que nem o primeiro episódio mesmo, eu acredito que é o mais próximo da realidade que tem hoje, que dá aquela tensão toda, assim, de pegar e imaginar aquilo acontecendo, né? E você se sente culpado também, porque você tava na mesma vibe que certos espectadores que estavam aguardando o evento mundial naquele episódio. E quando você vê o que acontece e você vê que você tava lá no fundo da sua mente, eu queria ver isso também acontecer. Você se sente culpado, você é cúmplice do que acontece ali também. É bacana quando uma série ali que você senta pra ver, não despretensiosamente, mas você senta pra ver, ela consegue te puxar pra dentro dela e te deixar cúmplice do que ela conta ali, e você termina de ver aquilo, você se sente um pouco sujo com aquilo, fala, caramba, eu também tava ali no meio daquela plateia, não acredito que eu fiz isso e tal. É bacana de ver. Te deixa pensando, né, mesmo depois que você termina o episódio, você fica com aquele baque tudo do que aconteceu, a imaginação rola solta depois, pensando em, porque ali ele apresenta um caso, só que normalmente a maioria das tecnologias que eles inserem ali, abre espaço para muitas outras situações ou problemas que poderiam ter também dentro da sociedade. Eu também recomendo, é uma série bacana. Pro lado do suspense, a coisa do audiovisual, assim, eu sou puxado mais pra uma coisa mais trash e pra uma coisa mais sobrenatural do que umas coisas que assuste, mesmo que seja pro lado do ser humano, se assustar com o potencial de dar merda do ser humano, do futuro, se assustar com essa coisa, porque eu já tô explorando tanto o universo aí que eu já tô sem esperança nas coisas mais. Não me assusto, não. Essas partes não me deixam muito pensativo, mas não, eu prefiro às vezes só pelo entretenimento. Aí eu procuro um filme de lobisomem, uma coisa assim. O filme, às vezes a história não é tão boa, nem tão profunda, mas a execução é satisfatória, te entreteve ali para aquele tempo, te deixou tenso ali, você aproveitou a coisa. Eu gostava muito de assistir a série Supernatural, a Sobrenatural, principalmente nas primeiras temporadas. Depois o negócio desgringolou, ficou uma maluquice da porra. Pra mim, você assiste até a quarta temporada, no máximo a quinta, e encerra a série. Você não precisa assistir a décima segunda, não. Mas aí é questão de gosto. Se você quer ver o resto, você veja. Mas aquela coisa de caçar monstros, de enfrentar o sobrenatural, sempre foi fascinante. O filme Constantine me levou para os HQs de Constantine, e Constantine é uma boa dica, você vê tanto o Hellblazer, procurar os HQs do Hellblazer principalmente. O filme, eu tenho um certo carinho pelo filme, não acho tão merda quanto alguns leitores do Hellblazer acham, por causa da descaracterização do personagem. Isso me levou muito para essas séries desse tipo de tenho que lidar com o sobrenatural. Sou um caçador, sou um pesquisador. Eu sempre gostei desse tipo de coisa aí. E também gostar de coisas que não forcem o personagem a ser o investigador sobrenatural, mas coloquem ele naquela situação ali. Como aconteceu com as crianças do Stranger Things, aquele suspense ali, aquela coisa que ninguém sabia. A essa altura do campeonato, a Annie já deve ter voltado, eu já devo ter maratonado a série, terminado a segunda temporada. Mas gosto muito desse tipo de produção, tanto que o It, a coisa, agora que saiu em 2017, este foi um filme que me agradou. Não porque, é um filme de terror, como muita gente ficou, ai meu Deus, terror. Se você for com essa expectativa, você pode se decepcionar. Tipo, ele é um bom filme pelo personagem, você vai gostar pela história ali, não é pelo susto que vai te agradar. Foi um filme que te deu muito susto ou coisa do tipo. Mas você vai se apegar aquelas crianças ali, aquela interação, bem como você se apegou ali no Stranger Things e aquela investigação toda sobre o que é aquele mal que tá rondando a cidade. O King tem essa coisa assim de prender também. Tanto que uma das grandes influências pro Stranger Things foi o It e as obras do Stephen King, tanto como dá para se dizer que o It novo bebeu um pouco do que foi Stranger Things agora, aproveitou um pouco desse clima. Tanto que gente que pouco conhece dos filmes da década de 80, das outras obras do King, começam a comparar equivocadamente como se o It fosse algo que fizesse uma releitura do Stranger Things, quando o Stranger Things, na verdade, referencia o It e as obras do King. Pra falar assim, eu não consumi nenhum dos livros do King, que, pra quem gosta tanto de ler como a gente, e outros leitores aí mais vorazes, chega a ser um crime, né? Tenho dois livros do King, ou três ali na estante, talvez seja a hora de pegá-los para fazer a leitura, mas assisti algumas adaptações e eu acho que uma que eu guardo no coração pra mim, e não sei hoje em dia como está, porque eu não revi, mas que é muito legal, principalmente porque eu gosto muito de lobisomens e tudo mais, foi Bala de Prata, que eu assisti no SBT e guardo com carinho. E eu acho que, pela curiosidade, o ouvinte vale a pena ver Bala de Prata, porque é um filme de lobisomem bacana. Chega a surpreender, não vai ter aquele susto e tudo mais, não vai ser um filme, oh, tecnicamente muito bonito, que é um filme da década de 90, mas é um filme que vale a pena assistir ainda hoje em dia. Vocês têm mais alguma indicação? Aproveitar que eu acho que o Schnauzer foi pego por alguma coisa, lembrar. Não, acho que tem algumas menções que dá pra poder fazer aqui. No, você mencionou os contos ali. Tem um conto da Camila Loricchio, que é de um serial killer que usa papel pra poder torturar as vítimas deles. Eu achei aquilo lá de um terror muito... Sadismo, um terror muito sádico. É um terror sádico. Eu acho que vale a pena todo mundo ler. É um conto curtinho, tem lá no site dela. Fora isso, na parte de filmes, eu acho bem legal, caso pessoas queiram ir atrás, além do Horror em Amityville, eu também gostei bastante da Casa de Cera e da Chave Mestra. Essa me deu um medo nervoso. Na parte de livros, eu acabei esquecendo de mencionar, mas também tem dois de autores nacionais, assim, que eu gostei bastante, que é nessa pegada meio de suspense, com um pouco de misticismo, alguma coisa assim, que é o Sementes no Gelo, do André Bianco, e o Espíritos de Gelo, do Rafael Dracon. Entre os dois, Espíritos de Gelo, do Rafael Dracon, ainda pegou mais, assim, bem pesado, tanto pra linguagem dele, assim, sai explorando, assim, toda uma coisa. No final, ele dá, pelo que eu me lembro, um plot twist, assim, que é sensacional. É, acho que como recomendações finais eu vou deixar só dois filmes sobre serial killers e psicopatas, que eu acho que é legal de recomendar, assim. É uma outra vertente de terror e de suspense ali que a gente não chegou a falar muito, mas tem um que eu gosto muito do filme, assim, pela situação de tensão que ele causa, que é o Silêncio dos Inocentes, que eu vi já tem um tempo, mas é um filme com o Anthony Hopkins de Hannibal, e ele acaba tendo que ajudar uma investigadora da polícia a desvendar um crime de um serial killer que é meio fã do Hannibal. O Hannibal é o canibal, né? E esse serial killer é o Buffalo Bill, e ele é fã do Hannibal e meio que tá fazendo uma homenagem a ele. Ele tá se inspirando nos assassinatos do Hannibal pra cometer os dele. E a gente, do ponto de vista da investigadora, a gente fica muito tenso com a situação, porque a gente não sabe se o Hannibal tá manipulando ela e se ela vai conseguir pegar esse criminoso ou não. E o Hannibal é muito inteligente, cada diálogo dele, assim, é sensacional. Você quer voltar o filme pra ouvir de novo, ele falando de novo. O Anthony Hopkins tá brilhante no papel, e tem uma cena no final dele, que assim, num porão, que são alguns segundos de escuridão total, que você não sabe o que tá acontecendo, o coração falta pouco sair da boca, assim, de desespero. Você quer entender o que tá acontecendo, e não dá, porque a tela tá preta, você não vai ver nada, mas assistam, que vale a pena. E o outro é um que eu vi recentemente, é o Psicopata Americano. Eu tava navegando na Netflix e ela me sugeriu, eu falei, acho que eu já ouvi falar desse filme, vamos ver se é legal. E é sobre um típico psicopata, um homem que tem desvio de personalidade ali. Ela se passa no período nos anos 80, na bolha que teve de crescimento econômico nos Estados Unidos. Ele é um investidor de Wall Street, ele ganha muito dinheiro, e ele é um cara extremamente vaidoso, egocêntrico, ele gosta de se exibir, e assim, você toma raiva dele, assim, logo de cara. Mas assim, o filme, ele não me causou medo, ele me causou mais reações cômicas, assim, porque mais que você entenda a situação do personagem, é muito cômico a forma como ele se enxerga. Ele tenta se exibir o tempo inteiro, ele comete os crimes lá, ele começa a matar loucamente, e pelo motivo mais fútil possível, que é porque um dos colegas de trabalho dele tem um cartão de visita num papel mais bonito, com a fonte mais caprichada do que a dele. E ele fica puto com aquilo, e o sangue dele ferve, e ele quer matar pra poder extravasar a raiva dele ali. E é o que acontece. E depois tem um... A única coisa que eu não gostei foi do final, mas eu não vou contar não, porque vai estragar demais a experiência pra quem for assistir. Mas vale a pena ver também, se não pelas situações cômicas ali, pela atuação do Christian Bale. Isso. Que é o protagonista, que tá muito bom no papel de psicopata, e também por algumas coisas que tem na série, essa ambientação em Wall Street, pessoas ricas que ganham muito dinheiro com aquilo. A forma como ele se exibe para suas vítimas também é muito inusitada. Ele gosta de pegar um álbum típico dos anos 80, com um artista famoso dos anos 80, e falar daquele álbum metaforicamente. Ah, nessa música o artista queria dizer tal coisa e tal. Ele se exibe com o conhecimento dele para as vítimas ali, que logo em seguida ele quer matá-las. É bem interessante os discursos que ele faz, o diálogo que ele faz. Ele acaba sendo um personagem interessante por isso também. Tem todas as situações cômicas, as situações de morte que eu comentei, e é isso. Fica a dica pra quem quiser ver. Sim, sim, aproveitar, né? E aí, pra finalizar também com as últimas dicas aqui, mas pra não ficar muito longo o cast, eu acho que vou passar por cima, assim como vocês fizeram, e falar do mestre do horror tétrico, Lovecraft, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, mas ligado ao Lovecraft e ao Chambers, que o Sr. Erichu citou quando falou do Rei de Amarelo, a primeira temporada de True Detective, que eu recomendo muito, que é uma série de detetives de suspense ali, mas ela, na primeira temporada, ela tem muita coisa ligada assim ao mal psicológico, ao horror mental, tanto no personagem interpretado pelo Matthew McConaughey, quanto nos personagens que acreditam nessa Carcosa, na cidade de Carcosa, e os crimes que acontecem ao redor dessa seita e tudo mais. É uma série que vale a pena, principalmente essa temporada, como ela é em forma de contos. A segunda temporada é totalmente diferente disso, e você pode acabar se decepcionando com a segunda temporada. Então, minha indicação é a primeira temporada de True Detective, e para quem gosta de jogos de tabuleiro, não necessariamente vai se assustar nem nada do tipo, mas a obra do Lovecraft inspirou diversos jogos, e eu quero recomendar um em específico que eu tenho e gosto muito, é um dos meus favoritos, que é o Eldritch Horror, em que os jogadores têm que assumir o papel de alguns investigadores sobrenaturais. Daí vão ter uma série de personagens, e a cada expansão eles vão lançando novos personagens com habilidades diferentes, com situações diferentes, históricos diferentes, personagens de todos os cantos do mundo, personagens da África, personagens da China, personagens que em comum têm, que sabem que algo de muito ruim está para acontecer com o mundo, um mal antigo irá despertar, e no jogo vai depender de quem é o ancião da rodada, quem é o mal que vai despertar entre os personagens criados pelo Sr. Lovecraft. Vai ter um número de rodadas possíveis para que você impeça que esse mal desperte e o mundo venha a total catástrofe. Só que você tem duas ações praticamente por rodada, e você vai ter que usar esse personagem para adquirir recursos, para comprar informações, para ficar viajando pelo tabuleirinho como você pode fazer no WoW através de linhas. Só que vão ter várias cartas com textos descritivos que a desgraça vai acontecer no mundo. Você pode, em uma rodada, ter adquirido uma espada mágica que vai te ajudar a combater aquele monstro que está saindo por um portal na cidade de Londres, enquanto na rodada seguinte pode abrir dois novos portais em outros cantos do mundo, encher de monstros e avançar o sinal da destruição para frente, e o jogo acabar muito rápido, simplesmente porque você teve o azar de cair na carta errada. E as cartas, a narrativa das cartas, faz que você entre no clima daquela coisa. Tem essa coisa de brincar com o psicológico, com a moral do personagem. Fazer tal ação pode te dar bônus, mas que ao mesmo tempo ela te dá dano no psicológico. Você vai matar alguém a sangue frio, você vai ter que sacrificar alguém ou impedir o sacrifício. Se você falhar, você vai perder pontos de psicológico, e o personagem tem esses pontos tanto mentais quanto de vida, que perder qualquer um dos dois a zero pode ser que leve o personagem à morte ou à loucura. E aí o jogo vai brincando com esse clima, criando um clima de tensão, e você vai tendo que fazer as jogadas e pensando, e você entra dentro do jogo muito mais fácil. E eu recomendo esse. Ele é um jogo de duração longa, as partidas são de longa duração, de mais de 2 horas às vezes, né? Dependendo do número de jogadores, ele é um jogo que comporta tanto de um jogador controlando 2 personagens, jogando sozinho, há 8 pessoas jogando na mesa e o jogo demorando muito mais tempo. Mas a série Arkham Files, que o jogo tem outros jogos que são mais leves, como é o Elder Sign, que é um jogo de dados, é um jogo mais tranquilo, e tem jogos mais pesados. Inclusive, recentemente chegou um belíssimo e caríssimo também aqui no Brasil, que é o Mansion of Madness. E ele é um jogo que você vai controlar os caras para fugir de uma mansão mal assombrada, cheio de coisa lá, que você usa inclusive aplicativo, para o aplicativo controlar funções. O jogo chegou aqui com todas as 2 expansões, que traz mais elementos pro jogo, não sai menos que R$900. Então, nossa, é barato. Por isso que eu falei, ele é belíssimo, ele tem miniaturas, ele é muito bonito, mas ele é um jogo caríssimo. Por isso que eu indico o Eldritch Horror, que também não é um dos mais baratos, mas pro bolso ele vai caber muito mais fácil do que R$900. E quem quiser gastar menos, o Elder Sign é a indicação aí. E eu acho que a gente... Peraí. A luz voltou. Opa. A luz voltou. E eu acho que a gente pode encerrar por aqui esse podcast improvisado. Eu espero que o ouvinte nos desculpe por esse improviso todo, mas espero que ele tenha gostado desse papo solto, assim, e que converse com a gente qual a experiência dele com o horror, o terror, o sobrenatural. E deixe um comentário aqui no postagem e entre em contato com o e-mail. Aí, Exu, eu. Vamos ajudar para aquela partezinha de sempre. Quem quiser entrar em contato com a gente, como faz? Moleza, gente, você pode mandar o e-mail, como o Ace falou, para contato@multiversox.com.br. Se você quiser comentar sobre o podcast, você pode fazer diretamente na postagem, através do plugin do Facebook ou pelo Discos. É só rolar a página, descer, tá lá no... a caixa de comentários no finalzinho do post. Ou então você pode entrar em contato com a gente também através das nossas redes sociais. A gente está em praticamente todas. Tem os links aí na postagem, as arrobas e tudo mais. E é isso. Você ouvinte que está preocupado que a gente demorou um tempinho, eu acho que agora que eu estou de volta, a maré de azar aí, esse mês de outubro acabando, a gente volta à normalidade e espere em breve mais episódios de Multiverso X, a gente aprofundando em diversos assuntos, entrando em séries e também nossos novos episódios de indicações e talvez novas propostas para a gente implementar aí para frente. Por hoje ficamos por aqui, vamos botar a casa em ordem e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, gente.